Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. A cúpula Maloca Hits. Não deixe que roube sua brisa. Mais tarde é hoje, novidade de giro e tô de vibe. City ou House, mil e um, ela é destaque da night. Cabral acende o narg, fumaça é de parte. Aperte start, Martini vira com as partes da cidade. AB21 de site, bailada é fã das light. Tem quem banca, tem quem ranga, vixe, não é novidade. É sunlight, hoje tem baile e tem razão safira. Hidropônico pras partes, elas curte isso aqui. Malandro que é pra si, às vezes até compensa. Curte ritmo, banco, recar, equipe irados, então sustenta. Beijo, sexy, maconha, lombra tá massa. Efeito vermelho ou azul, skin na taça. Deixa a gente corrido, enquanto ela vem. As do meu forte, escama. Escama. Só fica um whisky, my body. Deixa a dica suave, me chama que é tipo assim. Fumaça, fumaça. Degusta, veja a gente tá assim. Fumaça na alta, fumo dolinho. Deixa a noite tá assim. Fumaça na alta, fumo dolinho. Deixa a noite tá assim. Bem-vinda à nova era, Johnny Walk Malibu. Whisky 12 anos nas 20, versão full. Virado na madruga de Fahrenheit. Cap coolies pras mina, pros drama, perversidade. Ela é rodada na cidade, ela tá na house. Não é novidade, ela é dona fight. Degusta a marula, calibra no grampa. Pro baile eu vou, hoje eu vou bandear. A noite é banda, novidade. E fumaça subiu, capital gira. Desanda, vi na rua, mas de mil, então bate os bichos papão. Sapão tá na madruga, um perdido no estado. Xenon, clareia a rua. Então vamos aí, fim de noite com as putas. É, pode sorrir, a vibe continua. É. Hoje a noite convidou, e com ela vem. As do meu fight, escama. Escama. Só fica o whisky, my body. Deixa a dica suave, me chama que é tipo assim. Fumaça, fumaça. Degusta, veja a noite tá assim. Fumaça na alta, fumo dolinho. Hoje a noite tá assim. Fumaça na alta, fumo dolinho. Hoje a noite tá assim. Fumaça na alta, fumo dolinho. Hoje a noite tá assim. Fumaça na alta, fumo dolinho. Hoje a noite tá assim.